Quero a vida no tosse, quero a cor do dinheiro. Não gosto do futuro, não me lembro do passado. Sou um filme em que me vejo um circuito fechado. Palavras, diz-me palavras. Conta-me o que vês, não me contes a verdade. Tem um pé em cada esquina, qual delas tem mais vontade? Palavras, diz-me palavras. E disse que está tudo normal, mas é a loucura total. Não quero sair desta festa, porque afinal o que resta é dizer. Quero um pedaço, quero teu corpinho, quero a vida num traço, quero como dinheiro. Quero um pedaço, quero teu corpinho, quero a vida num traço, quero como dinheiro. Do meu amor, insuflava rigor por um plástico artista. Mas os seus olhos com lentes fluorescentes, que de tão incandescentes chegam a cegar a vista. Nas unhas nails coladas à maneira, com as cores da bandeira de um estado americano, parecem garras de ave de rapina, tipo águia assassina que ataca todo ano. Ai meu amor, ao pé de tanta beldade, qualquer masculinidade não compete no tamanho. Pois sendo assim, vou tratar de te rachar algo do suplementar. Adeus, vou ali, já venho. Uma cabeleira assim, loura tipo Marilyn, toda ela aos caracóis. Na boca dentes falsos em branco marfim, que quando sorri para mim brilha mais do que faróis. A testa tesa totalmente plana, botox à fartazana, sem sombra de expressão. Quando sorria-se um ar afável, qual boneco insuflável, grau zero de emoção. Ai meu amor, há pé de tanta maldade, qualquer masculinidade não compete no tamanho. Pois sendo assim, vou tratar de te rachar logo de suplementar. Adeus, vou ali, já venho. Música. lábios cheios de colágeno importado lembram o rabo inchado de um macaco africano. Depois do peeling ficou tão fininha a pele que parece até papel reciclado há mais de um ano. No seu traseiro tirou uma gordura, modelou a cintura com lipoaspiração. Já o nariz encurtado à facada transformou-lhe a fachada em focinho de cão. Ai meu amor, ao pé de tanta beldade, qualquer masculinidade não compete no tamanho. Pois sendo assim, vou tratar de te deixar algo de suplementar. Adeus, vou-lhe e já venho. Adeus, vou-lhe e já venho. Adeus, vou-lhe e já venho. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Love. estará e vou à cigarreira. Ele é que já não serve de outra jibeira. A lá da ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada velha que o trouxe ao pó. Tão jovem, que jovem era agora, que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome, o mantivera, o menino da sua mãe. O menino da sua mãe. Que volte cedo e bem, malhas que o império tece, já és morto e apodrece.